nunca me conquistou. A vida é bela pra quem sabe amar. Quando digo com malícia, vem me namorar. Se você não vem, mande me avisar, pois o tempo é breve, não posso esperar. Venha me abraçar, vem me saciar. Um doce meu da moça você vai provar. Quero te dizer que a vida é breve e louca. O tempo é muito curto e tem que aproveitar. Não fique de bobeira, venha leve e solta. Fazer essa poeira do chão levantar. Quero te dizer que a vida é breve e louca. O tempo é muito curto e tem que aproveitar. Não fique de bobeira, venha leve e solta. Fazer essa poeira do chão levantar. Vai subir. Deixar de te amar.